é portuguesa. Agradeço a Deus por a ter encontrado. Ela é Maria, doce princesa. Ai, como eu amo a minha portuguesa. Ela é Maria, doce princesa. Ai, como eu amo a minha portuguesa. Saio de Paris, estrada aberta. Vou ver a minha gente, gente como eu. Ouço o vento a chamar-me de volta ao chão que sempre foi o meu. Ai, que saudades, vou a caminho daquela casa onde aprendi a amar. Cada curva leva-me ao destino que me chama, que me faz voltar. Vilas e vales vou passando, as cores do campo vêm-me abraçar, o cheiro da terra vai-me embalando, é o meu país, meu lugar. Ai, que saudades, vou a caminho daquela casa onde aprendi a amar. Cada curva leva-me ao que me chama, que me faz voltar. Por vilas e vales vou passando, as cores do campo vêm-me abraçar, o cheiro da terra vai-me embalando, é o meu país, meu lugar. Ai, que saudades, vou a caminho daquela casa onde aprendi a amar. Cada curva leva-me ao destino que me chama, que me faz voltar. Na minha terra há um céu que me espera, um lugar onde sei quem sou, onde o tempo descansa nas pedras, o silêncio me acolhe onde vou. Quem sou, onde o tempo descansa nas pedras, o silêncio me acolhe onde vou. Chego e vejo os rostos queridos, o riso solto, o olhar sincero, voltar às raízes que nunca se perdem, é saber que afinal nunca me fui embora. Responder, guarda em mim os teus sorrisos, dão-me força para viver. A noite cai tão fria, o teu nome vem me abraçar. Continuo o meu caminho, sei que me vais iluminar. Tu és a luz da vida, que o tempo não vai apagar. Vives no meu pensamento, em ti me quero guiar. Tenho tantas saudades que choro por ti a cantar. Mas a vida continua, e a tua luz sempre brilhará. não me perco, porque és tu o meu farol. Transformas o pior dia no mais lindo dia de sol. O amor é quem ensina que o tempo não volta atrás, mas sem bem que algum dia vou poder de novo te abraçar. Tu és a luz da vida que o tempo não vai apagar. Pensamento, em ti me quero guiar. Tenho tantas saudades que choro por ti a cantar. Mas a vida continua e a tua luz sempre brilhará para me apagar. Vives no meu pensamento, em ti me quero guiar. Tenho tantas saudades que choro por ti a cantar. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. É o programa do Telefone Toca que lhe vai fazer companhia, isso até às 12h30. Depois de ouvirem o programa Cantar do Galo com a voz do Sr. António Fortes, aqui estamos nós para levar também o melhor da música portuguesa. Estamos a ouvir algumas novidades desde o início aqui do programa do Telefone Toca e continuamos. Desde já também aquele abraço amigo deste vosso amigo. E já sabem, o Telefone Toca consiste em quê? Em que vocês liguem para o 0238-434800 e façam a sua dedicatória ou simplesmente um pequeno bom dia, ou então escolher uma música que você gostaria de ouvir. Fique connosco, que somos a boa companhia. E também se lamentou, e por vezes bebeu as suas lágrimas. Seu caminho seguiu com a ajuda de Deus, e o ódio não entrou. Estamos aqui com o tema vida. Vamos lá viver a vida, viver um dia de cada dia. Barco à Vela é o nome do grupo que vem aí e vamos ouvir o Comboio Noturno. Eu sozinho na cama onde só me deito, sem forças, sem caminho e de coração desfeito. Olho, mas tu nunca estás e eu preciso do teu peito. Deito. O último ramo que eu te dei tinha 8 rosas. O infinito demonstrei através de prosa. Talvez nem devesse ter tentado, mas o coração levou-me para esse lado. Again. Dei todo o meu romance, fiz tudo para voltares. Verdadeiro a mim mesmo, mostrei-te o meu lado sério, dei-te o melhor de mim. Tu não o viste e eu senti. Escrevo esta canção, desabafo em tom de desilusão. Dia após dia, tão só num deserto. Só por magia o teu lar fica perto. Vejo as memórias, ainda sinto aqui bater do meu peito que chora por ti. Sonhei contigo e acordei, mas tu não estavas ao meu lado. Saí de casa e não apanhei aquele comboio noturno para o teu abraço. Para o teu abraço. Ao meu lado, saí de casa e não apanhei aquele comboio noturno. Sonhei contigo e acordei, mas tu não estavas ao meu lado. Saí de casa e não apanhei aquele comboio noturno para o teu abraço. Barco à Vela é o nome deste grupo e foi o tema Comboio Noturno. Portanto, continuamos agora com os vizinhos e eles vão nos interpretar Casar é para Esquecer-se. Cheguei tarde a casa, a hora perfeita para me sentir sozinho. Pouca luz na sala, tanta luz no quarto. Será que é ressaca ou vontade de estar contigo? Talvez sejam ambos e a noite mal passada. Tentei pensar em tudo, mas não pensei em nada. O amor chega assim, sem saber ler nem escrever. E afinal de contas, nós dois somos o quê? Conhecida não sou, amiga não quero ser. Nem caso de uma noite que não te volta a ver. Contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Conhecida não sou, amigo, eu não quero ser. Nem caso de uma noite que não te volta a ver. Contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Chegas a casa já no fim da noite, sem ninguém para te aquecer. Adormeces logo ou fazes como eu? Ficas a ler mensagens até adormecer. Ou arrumas o dia e dormes descansada. Fico a pensar em tudo, mas não penso em nada. O amor chega assim, sem saber ler nem escrever. E afinal de contas nós dois somos o quê? Conhecida não sou, amiga não quero ser. Em caso de uma noite que não te volta a ver, contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Conhecida não sou, amiga não quero ser. Em caso de uma noite que não te volta a ver, contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Em caso de uma noite que não te volta a ver, contigo é tudo ou nada, não há nada a perder. Mas já ninguém namora e casar é para esquecer. Conhecida eu não sou, amiga eu não quero ser. Nem caso de uma noite que não te volta a ver, contigo é assim a música portuguesa aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Aqui estamos neste domingo 7 de dezembro com o programa do Telefone Toca. E agora vem aí Matias Damasio, Juro por Deus. Já estamos a umas semanas de Natal. Vem a grande paz, a grandes passos. Caprichou no modelo e tudo em ti é belo. Fez o sol e a lua na mesma fórmula que a tua. Misturou açúcar e mel para fazer a tua boca. E se não fosses tu, ainda assim serias tu, meu amor. Ao universo agradeço por ter-te feito pra mim. Se não fosses tu, ainda assim serias tu, meu amor. Anda na Zambia, eu peço pra abençoar nosso amor. Fora a chuva cai, embora seja miudinha. Apenas 12 graus aqui na zona de Orleans hoje. Bom domingo para si. Agora uma voz cigana, a voz de Nininho Vaz Maia. Ele vem aí com Teus beijos, vamos lá. E você, se quiser mandar um beijinho para alguém, é só ligar para o 0238 434800. Deixa-me falar. Meu povo, aqui com o Nininho Vaz Maia. Agora vem uma grande voz do fado, Ana Moura, com o seu Arreal Fado. Moro na costa, solto um grito, deixei muitas lágrimas na areia, levo umas cidades no meu cinto, trago umas tragédias na traqueia, deixei uma mensagem no manjerico. Peço a Deus que desta vez a leia, enquanto a marcha vai eu não fico a tentar não me perder na rua cheia. Estou no Que estas histórias não passem sem mim, que esta canção não só canta bem, mas também dança bem. Ana Moura, a real triste. Nada de tristezas aqui, nós só tentamos levar alegria, meu povo, é isso mesmo. E é por isso que agora vamos ouvir Luciana Abreu, uma grande showman da música portuguesa e não só, também animadora e também atriz. E Micaela, hoje sei, vamos lá. Dizer o que queres, mas eu tenho estado aqui. Não importa o que pedes, só eu sei o que vivi. Ana Abreu com Micaela, elas que têm projetos, lindos projetos que elas têm. Vamos ver daqui para a frente. Agora vem aí outra grande voz da música portuguesa, a rainha Ágata, mas ela não está sozinha. Ela diz que está sozinha, mas não está. Está com os damas. Vamos ouvir sozinha. Estou quase a conseguir que a dependência desse amor seja só recordação de má memória, já se vê. Eu estou quase a aprender a viver do modo que estou. Mais sozinha do que nunca, mas feliz por uma vez. Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser. E de uma vez por todas, a saber gostar de mim. Não sou desaparecer, desta vez vou-te dizer. Vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. Sozinho, já me quiseste sobreviver. Sozinho,

avó é vida. Que lindas lembranças que eu tenho da minha avó. E penso que você aí desse lado também tem muitas lembranças para aqueles que já não as têm, que as têm. Linda música aqui de Lucy Teixeira. E ela foi dedicada então ao avô João pela Micaela e a Anitta. Agora vamos ouvir uma música de Natal. Sim, já estamos naquela quadra natalícia. E ontem o Pai Natal já esteve aqui da parte da tarde, aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Ele foi extremamente simpático com as pessoas que estiveram presentes. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu olho as crianças com brilho no olhar. E a voz é de Cássio quando chega o Natal. Como eu gostava de voltar atrás, viajar no tempo sem sequer pensar em nada. Saudades do cheiro da letria e das filhoses e das rabanadas. Até de madrugada a brindar à minha família em pensamento nesta consoada. Ainda hoje lembro quanto fui feliz. Ainda hoje ponho a mesa sempre igual para recordar quando ficávamos sorrindo na noite de Natal. Quando chega o Natal, é tempo de amor e da família. São exatamente 10 horas e 46 minutos e temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Olha, qual é o seu nome e a mensagem? Olha, eu chamo-me Cidália e queria dedicar uma música à minha amiga Ana Paula Alves. Pode ser uma música do Zé Mário, com o Bem Apaixonado. Então vamos com os votos de um excelente domingo e até breve. Muito bom domingo para si e muito obrigada pela participação e boas festas. Bom dia. Você ainda se lembra também quanto era feliz naqueles natais mais pobrezinhos que tínhamos. Não é como agora, cá há centenas de prendas, não é? Portanto, aqui esteve Cássio a falar-nos do Natal. Quando chega o Natal, ele já vem aí a grandes passos. E tivemos uma ouvinte em linha e ela escolheu a música de Zé Mário, Cowboy Apaixonado. Então aqui vai Zé Mário. Chapéu anda a faltar. Por o meu cinto aqui estamos com o cowboy português Zé Mário e temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, qual é o seu nome e a mensagem? Manuel Pembra. Sim. Bom dia. Bom dia. Qual a mensagem que gostaria de deixar aqui? Olha, eu queria é para os meus colegas aqui para o restaurante Paulo Marie, para a minha família e para todos os que estão aí na rádio. Muito obrigado, então também muita coragem para vocês que estão a trabalhar, que enquanto outros estão de descanso, muito a trabalho. Muito obrigado. Muita coragem para vocês, então. Obrigado, obrigado. E para vocês aí na rádio igual. Obrigado. E qual a música que preferia ouvir? Queria ouvir a música do Renato Ribeiro, Queria Mulher para Casar. E é o caso. Muito bom dia, não é? Sou sozinho nesta vida louca, à procura do verdadeiro amor. Quero ser amado e beijar na boca, com verdade e sabor. Mas enquanto essa mulher não chega, vou brindando, vou nascendo. Copo no ar com todo mundo em festa, vou cantando, vou cantando. Sou sozinho. Nas platinas da Rádio Alconcelho, ele diz que está sozinho e quer mulher para casar. Portanto, aqui ficou a mensagem. Agora vem Alex Navarro e ele traz a sua Francisquinha aqui para dançar e você vai poder dançar aí desse lado. Esta música então é especialmente para todos aqueles que trabalham ao domingo. Agora, praticamente todos os armazéns estão abertos ao domingo, especialmente para o Natal. Hoje acho que é o caso. Portanto, muitos de vocês já estão a escolher as prendas que o Pai Natal vai pôr no pinheirinho. Portanto, muita coragem para vocês e, sobretudo, acima de tudo, muita coragem para aqueles que estão a trabalhar, seja em restaurantes, em padarias, em hospitais. Para vocês, muita, muita coragem. Tiro lá, tiro lá, lá, lá, anda pra festa comigo. Ai, a Francisquinha foi para a festa, é isso mesmo. Nós aqui estamos a fazer a festa, mas consigo, sem sigo, sem si, não havia festa. E esta música foi escolhida do Filipe para desejar à sua namorada muito, muito amor e muito carinho, a Tânia. Foi o Filipe para a Tânia. Eu quero viver os melhores dias com você. É esta a música que ele escolheu, o Filipe. Lá onde o sol namora o mar, é onde quero te encontrar, pra gente se esconder, lá ninguém vai nos achar. Eu quero viver os melhores dias com você, numa rede descansar, coisas simples cultivar, as bênçãos de Deus perceber, que o dinheiro não pode pagar. Uma casinha é na areia de frente pro mar, um barquinho pra pescar, sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. Pé na areia de frente pro mar, um barquinho pra pescar, sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. É Jonathan Duran. Eu quero viver os melhores dias com você, numa rede descansar, coisas simples cultivar, as bênçãos de Deus perceber, que o dinheiro não pode pagar. Uma casinha, pé na areia de frente pro mar, um barquinho pra pescar, sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. Pé na areia de frente pro mar, um barquinho pra pescar, sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. Uma casinha, pé na areia de frente pro mar, um barquinho pra pescar, sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. Pé na areia de frente pro mar, pra pescar, sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. Um barquinho pra pescar, eu, a lua, o sol e você. Sob a luz do luar, até o dia amanhecer, eu, a lua, o mar e você. Eu, a lua, o mar e você, hein? Onde o sol namora o mar, onde o sol namora o mar. Ai, como é bom viajar de vez em quando assim com estes sons diferentes. Patrícia, vem aí a Patrícia e a Adriana saber amar. Vamos lá. O que eu disser, posso provar. Souber te contar, ou escrever no meu olhar, descobri que amar a gente sente é diferente. O inconsciente faz a gente se entregar. Fica natural saber amar, saber falar de amor, querer fazer amor. não souber te contar, vou escrever no meu olhar de escolher. Saber amar. E se você sabe amar ou soube amar, já deu o vestido branco, não é? É isso mesmo, Rui Bandeira, vestido branco. Aqui na voz de grande Rui Bandeira. Agora vamos para os nossos compromissos comerciais e depois voltaremos com mais dedicatórias e mais música. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas.

que dança aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel e é o Ricky Sam, dois manos. Agora vamos continuar aqui com a nossa música enquanto você telefona para escolher uma música ou fazer mais uma dedicatória. Vem aí a grande Cláudia Nayara com a Força de Deus. Vamos sempre mais longe. A voz de Cláudia Nayara, a artista que está a subir. Agora é uma voz assim mais calma, Felipe Delgado, é um jovem artista, ele disse: se pensas acabar. Dizer-me o que sentes por dentro, porque eu vejo por fora, já não estás aqui. Esconder-me que o teu pensamento, uma sou outra história sem pensar em mim. Vai doer quando chegar o momento, mas tem que ser, temos que falar do fim. Se pensas acabar, é melhor agora do que ser mais tarde.

nossa vida a pensar em nós. Dizem por aí que ainda choras sempre que ele está ao teu lado, nem que só pensas em nós. Dizem por aí que ainda choras, que passas a vida a pensar. Vem por aí que ainda choras, sempre que ele está ao teu lado, pensa que não és feliz. Dizem por aí que ainda choras, que passas a vida a pensar em nós. Dizem por aí que ainda sofres, sempre que ele está ao teu lado, nem que só pensas. Horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio Aconselho. Estamos com o programa Viviane Batidão. Com o programa aqui, telefone toca e ele já tocou muitas vezes e quero que continue a tocar. Para isso ligue para o 0238 43 48 00, nem que seja só para escolher uma música. Vamos lá. Agora vem aí a Anitta. Só para tu. Anitta aqui nas platinas da Rádio Arcancial e temos mais um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, senhor. Que é o senhor Lourenço. Ah, muito bem. Então, diga coisas. Olha, eu era, queria que tenha o meu coração alegre hoje de manhã, que nasceu o meu sobrinho Diniz, no hospital da Covilhã em Portugal. Sim. Portanto, estou muito, muito alegre, tudo correu bem e queria mandar um grande abraço para as pessoas que me conhecem e dizer mais uma vez que estou contente, estou alegre, tudo correu, mais tudo uma correu bem e bem-vindo ao Diniz. Mais uma vida, não é assim? E é sempre... Sim, exatamente. Então olho muito... É sempre difícil de... A pessoa quando está longe da família e gosta de... de ouvir essas pessoas assim, alegres e que tudo correu bem, pronto. É o que interessa, é que tudo... É o que interessa, porque em Portugal aquilo está um bocado complicado lá com as maternidades e uma pessoa tinha o coração um bocado apertado. Sim, porque há muitos bebés que nascem... As maternidades em Portugal, aquilo é muito, muito, muito complicado. Há muitos bebés que nascem, nas ambulâncias, não é? É uma desgraça. Mas... Portanto, olha, um bom dia mesmo para toda a gente que me está a ouvir neste dia de chuva, mas olha, é assim. E que tudo corra bem para o senhor continuar a sua missão, está bem? Muito obrigado a si, também um ótimo domingo para si e boas festas, porque já estamos obrigado, perto. Obrigado, muito bom. Sim. Boas festas. Um muito bom dia. Minha chama não se apaga neste corpo ainda arde. Coração apaixonado, só me lembra aquilo que eu vi. Disseste que já não querias mais ninguém para ti. O que vai ser de mim? Mas a vida às vezes teima em nos afastar. O amor fala mais alto quando quer amar. Nós dois ainda podemos viver tudo o que vivemos no passado. Não consigo mais esperar. Quero essa mulher, dança no meu peito, faz-me viver. Quero essa mulher, chega como o vento, sei bem quem é. Quero essa mulher, estes olhos falam de nós dois, só sabem querer. Quero essa mulher, dança no meu peito, dá-me prazer. Quero essa mulher, chega como o vento, sei bem quem é. Quero essa mulher, estes olhos falam. Quero essa mulher, Rui Bandeira. Então aqui estamos com a música portuguesa até às 12h30. Para si que se quiser fazer uma dedicatória, é só fazer o 02-38-43-48-00. Como este senhor que veio de ligar e que nos deu a notícia que havia mais uma nascença, mais um português, faz-nos sempre felizes. E agora vem a casinha branca de Zé Mário com Sérgio Reis. Hoje a cair velhinho a casinha branca, com ela caem as paredes do meu coração. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca. elas davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Casinha Branca, que saudades, hein? Vamos lá matar saudades com a música, desta vez, vamos à música francesa, assim também, de vez em quando também sabe bem, foi o senhor João Teixeira, pediu para a sua irmã, Júlia, com todo o amor e carinho, para lhe desejar um ótimo domingo. T'as l'impression de marcher au milieu d'un désert. Les passants te bousculent, personne te dit pardon. T'as froid dans ton manteau, t'as froid dans ta maison. Le loyer qui grimpe et le patron qui gueule. Tu te dis que ce soir y'a personne sur le seuil. T'as rangé tes espoirs dans une boîte en carton. Tu cherches une sortie, tu cherches un horizon. Mais ne crois pas que le ciel t'a lâché pour de bon. Ne laisse pas le silence devenir ta prison. Y'a encore de la lumière au fond du bistrot, y'a encore de la chaleur, faut juste lever le dos. Tu n'es pas seul tant que je suis dans le coin, tant qu'il reste un ami pour te tendre la main. Tu n'es pas seul, même si tout part en vrac, on va porter ensemble ce putain de sac. Allez viens, on s'assoit, on commande un demi. On va refaire le monde, on va chasser l'ennui. Si la vie te met des droites, on rendra les coups. Tu n'es pas seul, on chanson, je connais la musique. Quand le compte est à rouge et que c'est la panique. Quand on compte les pièces pour acheter du pain. Quand on a peur du soir, peur du lendemain. Tu te sens toute petite face à leur grand tour. Tu penses que la chance ne fera jamais le tour. Que le bonheur c'est pour les autres, ceux qui ont le bras long. Ceux qui sont nés là-haut sous les dorures du plafond. Mais ne crois pas que le ciel t'a lâché pour de bon. Ne laisse pas le silence revenir ta prison. Y'a encore de la lumière au fond du bistrot, y'a encore de la chaleur, faut juste lever le dos. Tu n'es pas seul tant que je suis dans le coin, tant qu'il reste un ami pour te tendre la main. Tu n'es pas seul, même si tout part en vrac, on va porter ensemble ce putain de sac. Allez viens, on s'assoit, on commande un demi, on va refaire le monde, on va chasser l'ennui. Si la vie te met des droites, on rendra les coups. Tu n'es pas seul, on restera. Regarde autour de toi, on est plein de cassés, des types un peu tordus, des cœurs un peu froissés. On n'a pas des costumes, on n'a pas des millions, mais on a la parole et on a nos prénoms. On se serre les coudes quand le vent souffle fort. C'est ça notre richesse, c'est ça notre trésor. Alors sèche tes larmes, remets du rouge aux lèvres. Ce soir on est vivant, ce soir on a la fièvre. Tu n'es pas seul tant que je suis dans le coin, tant qu'il reste un ami pour te tendre la main. Tu n'es pas seul, même si tout part en vrac, on va porter ensemble ce putain de sac. Allez viens, on s'assoit, on commence. commande un demi. On va refaire le monde, on va chasser l'ennui. Si la vie te met des droites, on rendra les coups. Tu n'es pas seul, on restera debout. Tu n'es pas seul tant que je suis dans le coin. Tu n'es pas seul tant que je suis dans le coin. Ah oui, beau message de Claudio Capeo. Tu n'es pas seul. E esta música foi nos pedida do João Teixeira para a sua irmã Júlia, com muito, muito amor e carinho. Ele disse que a ama. Vamos lá continuar. E agora vem aí uma canção de Natal. Estamos praticamente no Natal. E várias vozes da música portuguesa: Zé Mário, Kim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho, etc, etc. Vamos ouvir aqui este medley. Natal feliz. Eu desejo que neste Natal haja paz e amor. E peço neste Natal um mundo melhor. Um mundo de paz e alegria e magia no ar. Que os sinos toquem melodias belas de encantar. Que reine paz no coração, sem dor nem rancor. Ah, eu quero que todos os dias sejam sempre Natal. Nasceu para o mundo salvar. É Natal, irradia harmonia em todas as direções. É Natal, fé e amor a todos os corações. Em Belém nasceu Deus menino. Celebrar com sorrisos e abraços fraternos a compartilhar. Que reina paz no coração, sem dor nem rancor. Ah, eu quero que todos os dias sejam sempre Natal. Para o mundo salvar. É Natal, irradia harmonia em todas as direções. É Natal, fé e amor a todos os corações. Natal, é Natal, é Feliz Natal para todos vocês, para aqueles que vão de férias, também boas férias. Um Natal feliz, sobretudo para as pessoas que se encontram doentes em casa ou nos hospitais, para vocês ainda mais e mais coragem. E agora, música assim mais alegre. Dénia, os dois mudamos. Embora e parece um castigo, o nosso amor era um amor antigo. E agora só, sem saber o que fazer, a alma dói e o coração.

Jesus, por nossa morte, dei aos fadistas amores e ao fado de vir a sorte, Nossa Senhora das Dores, dei aos fadistas amores e ao fado de vir a sorte. Thanks. kept our pictures face down in the drawer, turning memories over, trying not to feel the floor. You said you loved me loud, then hid behind your phone. Little gaps became motions where your secrets roam. Show the fat, no ghost move, no secret flights. Bring the map back, si estás con ella, dilo. Oh, bring me the key, dale, vamos, one truth, or be set free. No half step, full stop, choose your route, choose your crew. Tell me true, I'll step out on you. There's lipstick on a glass you said was just for show. A voicemail muted, a plan you never told. You learned the art of leaving, hints in plain sight. Painting different worlds in the same dim light. Of every promise kept you warm and dear. If the song splits to ways and your chorus isn't mine, I'll fold the music, find a new life. But if you stand and face me, I said don't pretend. I'll take the scar, I'll take the man. You're my aurora. distant flame. Calling my heart beat up my name. I feel the whole world shifting slow. Chasing colors only we can know. If this is chaos, let it be. À escuta da Rádio Arconcer no 96.2. Foi música diferente. A ver se vocês pediam a música portuguesa. Sim, foi o caso. Vocês pediram, nós assistimos. Agora, Bia Cabos, Sentir Saudade. Será que toda a gente... Guardo tudo no meu peito e volto para casa. Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Será que toda a gente... sentir saudade, saudade da liberdade. Bi acabou a sentir. Vamos continuar com Kelly B. Delícia proibida. Passei naquele restaurante hoje e só pensei em você. Em você. Essa noite cancelaria pra te ver. Pra te ver. Você mexe com meu coração. Sinto uma palpitação quando você chega perto e me olha com tanto tesão. Fica louco, pega na minha mão e me chama pra uma perdição. Uma delícia proibida. Proibida, veio aqui e agora veio Maninho sem limites. Nós aqui não há limites. Vamos lá. Foi só você aparecer, coração já deu um pulinho. Fiquei à sua mercê, paraíso no meu caminho. Sei que já passou quase um mês. O amor cresce devagarinho. Não vai ser como a última vez que a gente rompeu o destino. Ai, me leva no seu balão pra viajar. Se eu te falar que nunca é tarde pra recomeçar. Igual a você não existe. O nosso amor não tem limites. Quando eu desisto, tu insiste. Que o nosso amor não tem limite. Igual a você não existe. O nosso amor não tem limites. Quando eu desisto, tu insiste. Que o nosso amor não tem limites. Não tem, ou tem, não tem. Nosso amor não tem limites. Quero marcar a nossa história no livro da vida. Saudade aperta e a alma fica vazia. A gente não pode mais duvidar. Sem limites é onde eu quero chegar. Nosso futuro nos mostra um final feliz. Tantos desistem, não

tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. é só uma boca, é só um olhar, é só um sorriso. Você já passou por tanta coisa, mas bem pior que isso. Bota uma roupa, passa um perfume, melhora essa cara. A pessoa certa não te faz chorar, essa era errada. Você é tão bonita pra sofrer em casa. Princesa, não anda com a cabeça baixada. Se você tá perdida, imagina o cara que perdeu o tesouro mesmo tendo um mapa. Calma, respira, talvez já conheça o amor. Perdeu tesouro mesmo tendo uma. Calma, respira. Talvez já conheça o amor da sua vida. Tava na sua cara o tempo todo, acredita. Quando ele te machucou, pra quem que você ligou? Calma, respira. Você já conhece o amor da sua vida. Eu só tinha medo de perder uma amiga. Mas quem sempre te entendeu, quem sempre te mereceu. depois que eu conheci vocês eu sou. Você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é amor. Brigas e beijos, você diz que não vale a pena nós dois se envolver desse jeito. Entre mago e desejo, você só quer matar sua vontade. Sempre é a última vez. Diz que a gente é amor de boate, nem serve mais pra seis. Só por essa noite, vamos beijar sem se apegar. Só mais essa noite, vamos ficar só por ficar. Lá naquele lugar que a gente costuma se amar. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de champão, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida. Ai, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira. Ai, ai, ai. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de champão, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida. Se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Vai no chão, doidona. Eu sei que tu ama. Não pode curtir seu momento. Isso é despida na cama. Baby, ela me chama. Se jogou em cima de mim, o show vai começar. Só por essa noite, vamos beijar sem se apegar. Só mais essa noite, vamos ficar só por ficar. Lá naquele lugar que a gente costumava se amar. Na ida fazendo amor, das traças de chandão, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida. Se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Na hidro fazendo amor, ainda está sente chandão, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Vai no chão, doidona, eu sei que tu ama. Pode curtir seu momento. Se conselho fosse só Elle est comme ça, la musique sur Arc-en-Ciel. Sabe aquela pessoa que chora e jura dizendo que mudou? Na verdade, não mudou por nada. Já tava no cantinho do nosso relacionamento. O meu coração tava cicatrizando os ferimentos. Mas no meio da noite, uma mensagem me dizendo: oi. Você infelizmente foi. Eu quis te bloquear, mas o desejo de ensinar. Seu alto me quebrou quando chorou e me pediu perdão. Mas me enganei, menteu pra me usar. Fingiu em me amar, dizendo que mudou. Me amor que a gente fez deixou em nós muito mais pra fazer tudo outra vez. Você me quer de novo e eu sem pensar. Mais tocada, quero dizer pra você, baixinho e sussurrado, que um abraço do seu jeito é caminho pro céu estrelado. Quero dizer pra você, um clima quente, um sonho bom, um love pra valer. Um love pra valer. Eu vejo o brilho dos seus olhos refletindo o amanhecer, e cada passo que eu dou na vida parece me levar pra você. O vento dança no seu cabelo, a noite acende o nosso tom, e o peito bate tão ligeiro, porque com você tudo é bom. E se a lua aparecer, eu te abraço mais forte. Deixa o destino escrever nosso amor e nossa sorte. Quero dizer pra você, um clima quente, um sonho bom, um love pra valer. Quero te envolver noite inteira até amanhecer. Meu bem, é você que eu quero ver. Se o mundo lá fora tentar nos calar, meu canto te chama, te faz ficar. Pra gente lutar, eu luto sorrindo só pra te encontrar. Quero dizer pra você que o amor chegou pra iluminar, pra florescer. Quero viver com você cada sonho que Deus quiser. Meu amor,

Fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer. Desse amor, queria te dizer que hoje estou de bem com a vida, que não senti nada com sua partida, mas com um só dedo não se tapa o sol. La radio qui nous aime. Eu soube que eras tu. Eu sou filho do Nineu, sabia? O meu corpo precisa do ser e a a minha alma te chama. Ah, eu adoro amar você. Minutos de encontro. Agora sim, Portugal 0, Brasil 1. E Bruno, era aquilo que estávamos a falar.